Yeah, et Manny P. Relaxado na minha cozinha, mesa cheia, acompanhado com a minha caipirinha. Hoje é mais um dia que quero relaxar, vou fazer o que eu quiser sem ter que me preocupar. Quero aproveitar, quero festejar, de vez em quando é importante poder celebrar. Não quero me estressar, não quero me frustrar, mudei de ideia, o telefone eu vou desligar. Não tentem me ligar, eu não vou atender. Hoje é sobre mim, dos outros não quero saber. Deixem-me viver esse bom momento e ter aquela paz que há muito tempo eu não tenho. Esse é meu desejo, ter um dia tranquilo. Vou fazer o que quiser, andarei no nem que for preciso. E digo, esse é um bom momento pra relaxar. Vou ligar a televisão e a minha play, depois vou jogar.